Visionei. Não, não, não. Essa não será a pergunta. Aqui, Darkfire não, ex-Darkfire, Kamikaze. Ele é que nem tu, antigo Gordossauro, agora Mr. Beer. Yes! É, o nosso chefe gordo. Anfitrião. Barbado. Anfitrião, não chefe. Não chefe que eu não pago ninguém. É um chefe que só oferece hentai como pagamento. Dark Holly, o nosso gênio Flávio César, FC, eu não sei o codinome dele. Apple! FC! Pronto, Flávio César, o nome tá dele é Gumercinto. É o motor de carro. Aí, no começo desse podcast eu boto Eu tenho uma pergunta pra ti, Lubeck. Vixe! A última vez, o que você faria agora se soubesse que amanhã iniciaria o apocalipse zumbi? Agora? Eu ia tomar esse pau da mão do Felipe Rangel, esse porrete aí, e já ia recrutar ele pra minha sobrevivência. Cara, o porrete é meu, já é. Ah, é, né? Darkfire, e você? Darkfire não, Kamikaze, aliás. Justamente, rapaz. Eu ia fazer tudo o que uma mente pervertida faria. Eu behave. Yeah. Ele ia comer um zumbi. Mente pervertida aí falou bacana, né? Pegar a esposa, passar o dia todinho e ir embora. Na verdade é bom não falar os comentários, mas... Tudo bem. Ele ia isso saiu da minha cabeça. Conhecendo ele, eu sei muito bem o que ele vai fazer. Vai correr nu, vai pegar aquela mulher que nunca quis dar pra ele, vai roubar banco. E aí, quando ele estiver naquela cadeia preso, olhando todo mundo, digamos assim, morrendo. Todo mundo morrendo e eu preso na cadeia. Exatamente. Vamos lá. É por aí. Vamos lá. Pelo que eu vi num livro sobre o robô de sobrevivência zumbi, a cadeia é um dos lugares mais seguros. Fala alto com vocês. Mais alto que eu tô falando. Não. Assim, vamos tirar por exemplo. Ah. Tá, vamos lá. Resident Evil, por exemplo. Resident Evil é foda. Que clássico. Tem o cara, é o clássico dele. O cara, eu não sei, o 1 já começa assim. Os caras indo pro casarão, beleza. Chegando lá, correndo aqueles cachorros. Aí eu perguntaria, velho, pra cada um de vocês aqui, o que vocês fariam numa situação daquela? Tipo, vocês estão lá, todo mundo junto, com arma, claro, né? Num casarão, sabendo que tá cercado de zumbis. Casarão, cachorro e... A primeira coisa que eu faria, com certeza não ia ser procurar chave. Eu ia pegar com aquelas armas, cara, meu amigo, porque no jogo tem aquelas limitações. Ah, você tem que ir ali, você tem que pegar ali. Se eu achasse uma porta, era pé na porta, meu amigo. Eu ia atravessar, aonde que eu ia ficar indo de um lado pro outro, um casarão cheio de monstros? Mas aonde eu ia olhar pela janela, eu ia ver helicóptero, bem ali. Tá, primeira coisa, ver o que está entre eu e aquele helicóptero. Se tivesse porta, era pé na porta. Se tivesse assim... Não, a gente não pode ir no jogo, sabe? Aquelas limitações, sabe como é que é? Ah, tipo, vai ali, pega a chave, pega o medalhão. Não, obrigado. Vou na macaca, meu compadre. Pega aquela peneira metal lá. Isso. Tudo, rapaz, olha, porque eu penso em duas coisas, né? Primeiro que esse zumbi, pra ele, assim, a energia dele é infinita, né? Mas a nossa não, né? Aí isso que eu penso, porque eles são fracos. Se for o mesmo zumbi do Resident Evil, né, vamos dizer assim, é aquela coisa lenta, aquela porcaria toda, que é muito fácil de você se desviar, matar, qualquer coisa. Mas a sua energia, ó, só ali, ó. Sei lá, ia dar um jeito de achar tipo uma fortaleza e ir lá e fazer. Não. Pegar suprimento na cidade. Não, mas a gente tá falando da situação da casa. Tipo, é aquele panorama do Resident Evil 1. Você tá num lugar isolado, numa casa cercada por morto-vivo, criatura e Deus da 4, aqueles bebês. Pô, mas gente, pra onde que você vai correr? Não tem. Mas foi uma coisa. Foi uma coisa bem lembrada que ele falou do Resident Evil. O zumbi é uma lesma ali. É. Agora, comparado com o zumbi do Left 4 Dead, os caras ali são atletas, velho. Alguém já viu que Madrugada dos Mortos, né? Aquele zumbi, você só tipo, foda. Naquela parte do caminhão que vê aquele japonês só com o braço. Ou seja, aquele zumbi. Aquele japonês é um atleta, gente. Mas ele, você já falou tudo, é um japonês. É. Sabe lá Deus o que aquela coisa fez quando era vivo. Karatê, Taekwondo, Jiu-Jitsu. Cara, aí assim, né? Aqueles zumbis ali, o cara vai ter que ser praticamente um atleta pra se virar, porque, pô, onde o zumbi que corta? Pois é, é mais um fator. Por que o zumbi tem que rastejar? Não tem que rastejar. Digamos assim, o conceito original era aquele. Com aquele negócio de, ah, a carne morta, ela é dura, não sei o quê. Mas um zumbi, em teoria, desafia toda a lei da física, então não tem por que ele rastejar. É, correto. Física é biologia e química. O Dark Roll é gravação de áudio, então não precisa botar o óculos. Não, mas eu estou com óculos porque meus olhos estão doendo. Tá, agora vem o assunto principal. Zumbi, apocalipse zumbi em Itacoatiara. No Amazonas, né, melhor dizendo. A gente tava fudido, eu tenho certeza disso. Cara, porque o que a gente tem que fazer? Se esconda na floresta, porque a cidade urbana vai estar cheia. Só que tu tem que só ver. Que estamos no Amazonas. O Amazonas. Tudo é floresta. Tem a floresta. É. Tem os animais também, aquela onça, imagina uma onça zumbi. Pois é, essa é uma questão. Quais animais zumbis no Amazonas? Macaco zumbi, que é pequeno, é rápido, é difícil de acertar e tu ainda tem que. Ainda fica gritando. Pra chamar os outros. Onça zumbi seria. Ela sobe em árvores, ela é rápida. Essa semana eu assisti um filme de zumbi que no final o grupo sobrevivente lutam com dois tigres zumbi. Justo. Agora, tigre zumbi. Parecia mais de um dinossauro, aquele negócio gigante, são músicos. Aquela parada do dinossauro, alguém se lembra? Do dinossauro? Tiraram nossa leque? É. Claro. Fala aí essa história do dinossauro aí. Como é que foi aí? Porra. Foi no fórum, né? É. Tipo, qual o pior animal que viraria zumbi? Aí uma certa pessoa fala, Tiranossauro Rex. Porra. Eu acho que ele virando zumbi é melhor pra gente, que ele fica mais molinho, mais duro. Porque o bicho, mesmo se ele virar zumbi, vai ser um animal. Peraí. Mais molinho, mais duro, como é que isso? Tá esse... É, ele ficaria mais lento e dava várias chances pra gente fugir. Porque... Apocalipse zumbi versão pornô, segundo o Mr. Beer. Tinha que ser o pé do Beer do cara. Grupo. Mas é sério. É uma contradição aí, né? É, não, porque o Tiranossauro Rex já é perigoso por natureza própria, não precisa. Virar zumbi. Bem, vai voltando ao Amazonas. Aqui, o diferencial, vamos dizer assim. Do lado zumbi. Poxa, chegou, forçou. Mas e aí, o animal, o que impede ele? Macaco, eu não sei se vai viraria zumbi, porque macaco transmite tanto que é porrada de doença, pô. Macaco é a cria do bicho. É tudo que é de ruim pra gente, pô. Aí ia ser complicado, porque os macacos. Tão rápido que a porra, tem vários tipos aí. Então, dá uma mordida, mano, ali vem com os. Vai ser pior que o pessoal aqui da cidade, porque eles vêm um monte assim pelas árvores, vem com tudo pra cima de ti, tá ferrado, não tem pra onde tu correr, tem nem que subir árvore pra poder subir, tá também, né? Bom, fico imaginando o pessoal assim que mora nas comunidades mais isoladas, como é que eles conseguiriam assim contornar a situação? Cara, cada família com certeza teria um exército próprio, né? Porque... Como assim? Como assim? Como assim? Pô, esses caipiras aí na beiradinha não tem televisão, mano. Tipo o Chemos do Elite Play. Cada um tem seu time de futebol. Acho que uma coisa meio de obsedete, né? Porque o cara também lá passou. Doris Lane! Ô, Doris Lane! Assiste. Onde você tá, Doris Lane? Assista o Elite Play aí. Elite Play número 5, parece. Pois é, né, Dark Fire? E você, o que diz sobre o apocalipse zumbi no Amazonas? Qual é o diferencial, assim, do apocalipse zumbi? Rapaz, que eu iria mais temer seria o Ribeirinho, cara. Com certeza, o Ribeirinho. Por quê? Porque eu sei que eles têm a enxada deles, tem a motosserra, tem várias coisas. É, ia ser complicado. É, já pensou você ter que... Tipo, tem um monte de... Tá, a cidade vira... Todo mundo vira zumbi. Aí você vai ver o quê? O pessoal mais ou menos o quê? De moto, né? Vamos imaginar. Predomina aqui moto, mas carro... Então, justamente. Mas o que você vai... Não vai ver um cidadão aqui com alguma arma, mas vai ver uma faquinha de muito contato. Bem falado. Estamos no Amazonas. Não é como nos filmes de zumbi que tu acha em qualquer lugar uma submetralhadora. É. Tipo, é, que as crianças sabem dar headshot. Vai ser um pedaço de aqui é nosso porrete. Podem ouvir. Resto de cadeia, vai ser aquela coisa meu. De pô, né, demais. Né? Vai pegar tudo que tu tem. E eu fico imaginando aquele esse zumbi daqui, né? O famoso, a calça de bermuda de nabo e aquela camisa né, do como é aquela camisa? Abadá. É, o abadá daquelas festas de 4 anos atrás. Assim vai ser o zumbi. Zumbi desatualizado, cara. Nossa, cara. Demais. Bem, outro, sobre o armamento do Ribeirinho. Você já sabe aqueles cortadores de grama? Ah, que é a roçadeira? Sim. Pois é, o Ribeirinho, eles podiam pegar, por exemplo, uma outra arma muito eficaz, seria o remo. O remo também, afiado. E aí é a própria rabeta, que ele pode usar como cortador de grama. É. O motor das canoas, tipo. Cara, mas seria uma coisa muito interessante fazer um filme. Zumbi no Amazonas. Só de sacanagem. Porque é uma ideia que foge todos os conceitos do zumbi aqui, que não entra naquela regra de tu achar uma metralhadora no chão, o governo invadindo. Não vai ter um tanque daqui 3 dias aqui em Itacoatiara se tiver zumbi aqui. Como todo mundo que não mora na região norte, vamos dizer assim. É. Para vocês que são de outros estados, a gente anda com roupa e nossas casas são de tijolos, tá? Porque geralmente, pô, é uma sacanagem muito grande. Aí eles acham que a gente mora numa aldeia. A gente não mora numa aldeia, senão a gente não tava fazendo podcast. Eles acham que nem tem gente aqui. É. Sim, e nós, as pessoas aqui são brancas também. Isso é assunto, discussões regionais fora a parte. Por quê? O que vocês acham assim, que ajudaria a proliferar assim, a infecção por aqui? Porque lá na além da água. Porque, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tem carnaval, tem micareta, tem boneco de Olinda, tem um bocado de festa assim pra... De Olinda, nem Olinda. Tem Rio de Janeiro? Tem Maracanã, tem esses né, esse eventos que reúne. Tá sempre reunindo. É, que reúne aquela moçada. Aí imagina só, alguém infectado lá no meio, aí dá uma mordida num, aí morde outro, aí começa. Nossa, é uma coisa interessante. A infestação do vírus começasse numa festa dessa. Pô, olha lá a chupadinha no pescoço, e a garota, e vai passando. Passando. É nova moda. Em 15 né? segundos, olha lá a micareta de zumbi. É, aí a Ivete Sangalo lá dançando e vê, ô rapaz. É, aquela coisa, tipo, dançando, um segurando a cabeça do outro e tomando assim, né? Vai ficar difícil, vai ter que pegar Doris aí, rapaz. Vocês estão dizendo que só os crentes que não vão ver essas coisas vão sobreviver? É isso? The hell is going on here? Não, eu tô falando que é assim que vai começar porque a infestação. Porque os crentes também não vão pra festa? Tem forró, tem tudo que coisa tem. Mas a gente não tá aqui pra falar de religião, queremos ser processados. Não. Tem dentro dessa parte... Não, porque não se quer fazer apocalipse zumbi. Não, porque vocês têm que admitir, não tô querendo despertar ninguém, mas assim, você raramente vai ver um crente, 100% crente num carnaval. Mas não sei que ele não vai morrer com um apocalipse zumbi. Não. Eu só tô dizendo que ele não vai estar na hora da epidemia. Pois é, eu também tô dizendo mas isso. No outro dia ele vai morrer. Que no começo, quando tiver o pânico, as pessoas. Ah, zumbi, zumbi! Ele não vai estar lá, ele vai estar vendo pela televisão. Interrompemos esse programa para transmitir uma notícia de um ataque suicida, massacre, não sei o quê. Essas coisas. Ele não vai estar lá. É o seguinte, reação rápida, pessoal. Pega a motoca. Toque de gasolina, pega o máximo de comida que puder e vai embora. Isso é uma coisa idiota, porque tu querer sair da cidade no início da epidemia. É meio complicado. Obviamente que vai estar lotado de pessoas lá. A primeira coisa que eu ia fazer, começou a epidemia, tranca a casa, vou dar um cochilo de 24 horas. Aí tu acorda e já se vê diante de uma porrada da seca. Stupid! Quando eu acordar, não, porque geralmente depende do zumbi. Se é um zumbi movido pelo som, eu vou estar dormindo, minha casa vai estar em silêncio perpétuo. Então não vai ter nenhum zumbi por lá. Fala mais alto, Gordo, senão eu... Cara, eu tô falando alto. Não tô vendo, Gordo, tô surdo. Agora o azulzinho aqui tá mexendo comigo. A timeline da barra. Pois é, então é isso que ia fazer. Então a gente já sabe que o primeiro a morrer seria. O Gordo já. Cara, tá ele vai dormir. Congratulations! Gordo! Tu vai acordar, tu vai olhar assim a tua casa cheia de. Oh my god! Não, mas eu falei. Eu ia acordar. Já acordaram já sem as partes, sem as Gordo! Zumbi. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? Pessoal, sim, ele é novo, ele é um regionalta de nível iniciante, ele é um cadete. Então, vamos ensinar pra ele. Olha só, a gente tá na Amazônia, certo? Cara, acordar zumbi não dá. Não, mas se acordar, seu animal. Não, zumbi não tem como acordar, tá morto. Pois é, mas foi isso. Acordar zumbi não foi sentido. Assim, essa parada. Porque se ele morreu, ele não vai poder acordar. E se ele acordar, é porque ele não morreu. Então ele não morreu porque ele vai acordar. Então ele não, se ele virou zumbi, então ele vai acordar zumbi. Essa coisa que ele falou de realmente de ir, só tentar sair da cidade logo no início da epidemia. É difícil. Assim, me traz uma leve lembrança do Resident Evil 2, né? Que tem a mesma situação. O pessoal lá tá desesperado, todo mundo lá no portão querendo sair da cidade. E os caras estão metendo bala quem fosse fugir. Então, o que seria? Seria um monte de policial atrás da barreira, tentando atirar na gente se a gente fosse tentar passar. Cara, mas. Justo! dormir no início da epidemia não é ruim. Não, o não que é. A gente vê? The Walking Dead. Mas o xerife, ele acorda já na metade da epidemia. Mas é o ele tá no hospital, cara. É o seguinte, foi cagada. Foi merda. Ele é muito cagado. Isso é coisa de seriado. Isso é coisa de cara. É filho de Deus. Mas ele tava dentro do hospital. A gente tava trancado. Horrível. Vida real. A gente tá falando na real. Dentro na loja. Gordo. Vai dormir. Gordo. E a tua casa também tem um pouco de gente lá, pô. Não. Vem cá, Gordo. Tá todo mundo. Gordo. Eu vou trancar eu sozinho em casa. Mr. B, olha só. Você Iber, é não, cara. Mr. B. B, seguinte. Vamos. Bia. Bia de uva. Que seja, ué. Claro que de uva. Não de cerveja. Olha só. Você acredita em contagem de bala, Gordo? Contagem de bala. Porque não sei se você viu, mas na fantasia, em Hollywood, pra ser mais exato, o mocinho nunca acaba a bala dele, nunca, nunca. Filme de ação, filme de ficção, o mocinho tá sempre atirando. Aí na vida real, fica sempre atirando com uma pistola, vai acabar a tua bala. A mesma coisa no apocalipse zumbi. Tu vai dormir no primeiro dia, tu tocou num assunto interessante. Dark Fire, qual arma você usaria no apocalipse? Cara. Peraí. Arma daqui. Você tá na Amazônia. Justamente. Eu sei lá. Cara, é que a gente sabe o que a gente tem, né? Nada. Justamente. Vamos no soco. Mas não é só nada. Primeiro, antes de sair de casa, eu iria pegar cordas. E nisso daí, eu iria pegar algumas, sei lá, teçado, alguma coisa. Eu iria me mandar pra uma. Maloca? Maloca? Ou na. Eu nunca vi uma maloca na minha vida. Pra algum. Sei lá. Tá vendo, pessoal? Mas tu não vive no Amazonas? Sim! Pra vocês, pessoas do exterior do Amazonas, eu nunca vi uma maloca. Eu não moro numa cabana. Eu uso roupas. Sim, voltando à questão do teatro. Sim, eu iria atrás do ferreiro. Ferreiro? Ferreiro? Não, não é ferreiro, não. Lotado, tá Tex. Certo, é o. Eu... Um soldador, uma. Isso, isso. Eu iria. Cara, lá. Um soldador no mesmo. O que, que eu iria fazer? Eu iria fazer minhas proteções, é claro. Hora de botar! E assim eu iria contentar a sobrevivência aqui, cara. Porque eu sei que já aqui. Cara, eu ia tá aí fora tá difícil. E assim eu iria fazer minhas armas. É pra gente ter mercados, pegar o máximo de comida que puder. Iria. Eu não tô tentando me transformar num homem de lata, porque eu também não sou leve de ficar homem. A primeira aí, seria inteligente, né? Faria alguma coisa que desse velocidade, desse isso, isso me lembrou uma história. De ataque, que o certo, o Flávio César, não, era um ferreiro. Ah, de uma bolsa que tinha tudo dentro. Ah. Eu não tô lembrando da história, mas uma história que eu e meu amigo Flávio a gente tava criando. Hã? E o personagem do Flávio Riven. Era um ferreiro. Ferreiro. E tinha uma maldita bolsa que tinha alma ilimitada lá dentro. Personagem mamateiro de RPG. I'm sorry! Mas lá não tinha zumbi, então. É, mas seria uma, um bom personagem agora pra nos ajudar. Cara, eu só sei dizer o seguinte, dormir em apocalipse zumbi só em rede, daquelas bem altas, de preferência na altura do copo. Cara, isso, meu amigo, tem que, tu não pode esquecer. Não pode zumbi esquecer. Não voa. Nossa, não voa. Mas assim, e os macacos, tu acha que eles vão ficar lá no meio? Sim, cara, peraí, mas... Vai ficar de comida. A gente precisa estabelecer uma base, é isso que você quer dizer, uma sim. Base pra dormir. Outro fator, como estão imaginando o apocalipse zumbi no Amazonas, no apocalipse que a gente já está acostumado, sempre metrópole, a gente quase não vê animal zumbi. Mas aqui não, a gente divide o território com os animais. É, estamos com você agora. Nice! Então, tá bom. Então, a epidemia se espalha muito rápido nos animais. Então, ia ser um modo hard mesmo, um expert pra sobreviver. Realmente. Eu vi, olha o urubuzinho lá, mano. Tu mesmo sabe se tá morto ou vivo, porque aquele bicho, acho que ele é morto por natureza. Tem diferença. Voltando às armas, cara. Ele falou tanto de ferreira e não disse a arma que ia usar. É, falei, não, proteções, ele falou de proteções. Proteções, entendeu? Algo com. É o que me defenda, que não seja. Melhor defesa é o ataque. E coisa. Tipo assim, os espinhos. Melhor defesa é o ataque. Eu aprendi a jogar, cara. Porque aqui a gente, o que que tem a mais do que isso? Além de corda e bambolejo. Eu ia dar um jeito de arranjar um pé de cabra. Eu ia dar um pé de cabra. Pé de cabra ia ser complicado. É, ia ser sério. Nem que eu mandasse fazer um no meio da porra. Primeiro que tu tem que lembrar que você tem. Você tem um corpo limitado, né? Imagina, como é que você ia se encontrar na sua. Ele é. Por favor. Não é jogo. Tu não pode ficar batendo adoidado e tu não vai se cansar. Não é tu. Tu vai se cansar uma hora. Tu já jogou Dead Island? Dead Island tem isso, meu amigo. Cara, aquele Dead Island. Tu dá ali. 50 tiros na cabeça. Não, o cara não morre. Tu dá ali 3 tiros na mão do cara e ele morre. Tu dá ali. Que porra é essa? 3 pancadas. Não é esse Dead Island. Dead Island de zumbi. Eu queria saber aonde vocês iriam se refugiar. Na maluca, se bem que vocês já pegaram armas, vocês? Bem, a minha arma, eu ia fugir, que eu tô no ferreiro, ia pedir, faz uma espada japonesa. De dois lados ainda, que é pra, dar-lhe o golpe e já preparar pra volta. Assim, dava um jeito de pegar um pedaço de pau, botar pregos ali, entendeu? Porra, você clássico. E guardar, pegar comida e ter... Nossa, porrete. O porrete de prego, porque não tem jeito. O problema do corrente de prego é o seguinte, ele vai enganchar. Bater, ele vai enganchar. Eu ia perder muito tempo com isso, até minha arma poderia perder, entendeu? Mas só o corrente eu acho que não ia me ajudar muito não. Pois é, né? Mas sabe o que eu imaginei nisso? Ah, imagina se a gente se reúne. Sim, então vocês são só ataque. Quem ficou na defesa? Vai lá, kamikaze, vai na frente. Morra, fodeu. Por isso que escolheu a armadura, rapaz. Não, é mesmo. Pois é, locomoção. O que faríamos para sair dessa epidemia no Amazonas? Tá, mas só voltando uma coisa aqui. Bafai diz que a gente tá tudo junto. É. Então, tem que procurar um lugar para se refugiar. Justamente. Daqui. Aí o que eu pensei? Não, vamos imaginar que não dá para sair. Fica daqui. Ou vai? É. Fica não, ou vai? A sobrevivência aqui. É aqui. É aqui. Ah, é aqui? Então, mas se tá tudo fodido. Então, pô, vamos sobreviver com a gente. É, aqui tem plantas. Essa é a nossa vantagem. Estamos no Amazonas, florestas, animais. Eu ia dar uma dica. Qual seria? É, vamos, se for pra gente se defender bacana, vamos ficar dentro do material de construção. Material de construção sem comida, sem água? Não, é justamente. Lá dava o dado. Melhor dava, seria uma ótima, porque, cara, as armas lá são. É verdade, são dá pra... Olha, eu produzi tá. Muita cara, amigos. Aqui sério. No Amazonas talvez fique mais fácil pra gente sobreviver. Por quê? Aqui a população é pouca. 170 mil habitantes aqui. É, mas vai matar tudo isso. É, vai tudo isso aqui. É, assim, é pouco. Tipo, pouco comparado a 9 milhões de habitantes. A nível nacional. Agora, tu, só tu, assim, tu vai bater nos caras. Tu mata tudinho? Não, mas, tipo, o nível de zumbi que estarão nas ruas é bem menor. É aquela coisa que eu falei também, menor. Tem a energia da pessoa, né? A gente não é limitado. Cara, pode ver, pega o The Walking Dead no segundo episódio, que ele chega em Nova York. Quando ele dobra a rua, tem uma multidão, tinha bem uns 4 mil zumbis ali. Só que ali eu penso assim, ali ele foi burro, porque ele tinha uma porra de um cavalo, ele tinha um monte de arma. O que ele foi fazer na cidade? Sei lá. Aí, boa, mas eu não gostei, mataram o cavalo. Não, pois é, né? Será que o cavalo virou zumbi? Tá aí, ele tá preocupado com o cavalo. Cavalo mais doido. Não, assim, beleza. Mas essa questão de ficar, tá, fica num lugar. Só que esse lugar teria que ser perto de um supermercado, porque a gente precisaria de recursos, suprimentos. É. Tem um material de construção ali na orla da nossa cidade. A gente ia comer plástico. Aí tem um. Não podemos contar o nome aqui porque não quiser patrocinar, mas tem uma construção X lá no canto da nossa cidade que fica a exatamente 7 metros de um mercado X. Caramba, cara, eu sinceramente. Então... hoje em dia tem supermercado que vem tudo, material de construção, vem geladeira, vem coisa. Não tem por que ficar no material de construção a 7 metros se tu pode ficar num mercado que já tem tudo. O que, que não, a gente tá falando? A gente estamos no Amazonas. Eu dei a opinião de ir pro material de construção. Porque lá a gente vai conseguir nossas armas, vamos conseguir construir uma defesa, construir um ataque para conseguir. Vai ter um vaso para cada um. Tá. 7 metros. Uma privada para cada um. 7 metros. É muito bom. 7 metros. Então, olha só, não adianta a gente ficar, na minha opinião, não adianta a gente ficar no supermercado com poucas armas, se a gente vai. A única coisa que a gente vai ter lá é comida. Então tu quer estabelecer logo o ataque no início pra... Não, só o ataque é a defesa. Entende? De onde a gente tem onde tirar nosso... Tá bom, mas e a resistência? Que a gente... A gente tá no material de construção, cara. A gente construiu... A gente malha lá dentro. Não, resistência, eu digo, a gente... A material de construção, beleza. Lá tem tubo, cano, coisa, beleza. Só que a gente vai comer o quê? Ter energia pra matar as coisas. É isso que eu tô falando. A gente vai sair, cara. A gente vai ser aquele vamos sair... Seria uma coisa assim... Ele quis dizer, um ponto inicial, material de construção. Depois que tiver todo equipado, vamos para um supermercado mais perto para pegar recursos. Provavelmente no lado de uma academia, né? Quando vai dar material de construção, a gente coloca um fogão, cara, sei lá, tudo a gente faz. Uma panela na cabeça. Olha só, precisamos de um Walmart em Tapatiara. A gente pode construir até nossa chama lá, pô, cara. Justo. Tem cano lá. Claro, nossa chama. Tudo a imaginação. Ainda mais. Ajuda. Ainda mais o. Ainda mais o meu velho, que é uma gaiva, né? Pelo que eu pesquisei, dei uma analisada. Ou seja, ele abriria e assistiu Resident Evil. Cala a boca. Se começar em 2012 a epidemia. Eu tô feito. Tá, beleza. Inicialmente, em 5 anos, a raça humana 100% será consumida. Isso é um fator. O vírus vai chegar em todos os cantos do planeta. Em 10 anos, irá começar os sobreviventes a atacarem o zumbi. Em exatamente 20 anos, existem 3 opções. Opção 1. Os zumbis irão comer todos os humanos e não existiria nenhuma vida humana. Esse é horrível. Opção 2. Os humanos vão conseguir aniquilar metade dos zumbis e conseguirão viver uma vida bem tranquila. E opção 3. Opção 3 é a nossa opção regional, tá? Os humanos irão aniquilar todos os zumbis e vamos reconstruir a raça humana. Yes! Nossa diretiva principal é essa. A gente não vai tomar o poder digamos assim, à força ou por coisa democrática. Vamos esperar alguma coisa acontecer, alguma coisa bizarra. É só conseguir ficar como um alien, por 20 anos. Como um alien ou um zumbi, um ataque zumbi, e aí das cinzas reconstruiremos. Não, ficar vivo, né? E ainda tem que ir atrás de sobreviventes. De sobreviventes, principalmente japoneses. Não. Japoneses. Yes, sim, tinha que ser. Japoneses. Eu ia falar principalmente em japonês, porque senão como é que é? Japonesa, vem cá. Vamos apertar suas bochechas. Agora vamos a um ponto. Vocês acham que a gente ia ser o único a sobreviver? Como é que a gente vai lidar com os outros sobreviventes? Cara, eu espero que não. Falando a verdade, vamos entrar na realidade aqui. Ah. São quatro nerds viciados que não vê a luz do sol, tudo com barriga de cerveja. Fuck you! Quais são as nossas chances de sobreviver no apocalipse zumbi? Muitas. Zero. Não. Eu já tracei meus três rotas até três supermercados. Tu tem que ver que você por cima de muros. Numa situação crítica, independente da personalidade dele, ele é capaz de tudo, mano. Ele é capaz de qualquer pois coisa. Pois é uma coisa que geralmente aqui as pessoas falam, ai, os nerds, ai, eu amo zumbi, eu sei tudo sobre zumbi. Rato aquado, mas quando você vê, é a porcaria de um gordo, nunca vê a luz do dia. E daí você sabe de tudo. Felipe Rangel. Quando ele pisar na calçada, Red Hot. Nerd over. Só tenho uma coisa a dizer. Você anda se olhando muito no espelho, certo? Aí, já perdi 10 quilos. Para com isso. Sei. Olha isso, o zumbi não vai pegar mais, digamos, não vai te achar mais, digamos assim, apetitoso. Cara, eu perdi 3 números na calça. Você tem menos gordura atualmente. Acho que te chamar de gordo ajudou bastante nisso, mas enfim. Outra coisa, voltando para a parte dos sobreviventes. Ah. Assim, tem aquele detalhe, né? Porque tem gente que na hora do momento, lá no momento crítico, né? Quando encontrar outros sobreviventes, como por exemplo, se encontrar nós, entendeu? Vai ver os nossos recursos e vai querer subir com a gente. Por quê? Porque quanto mais pessoas, pior. Mais recursos são necessários. Leia recursos, nossas armas são mulheres. Não. Aí vão olhar, pô, aqueles caras vão atrapalhar a gente, vão matar eles e vão pegar tudo que eles têm. Temos que agir como temos que agir como os animais. Vai fazer isso também? Aí essa que é a questão. Não, temos que agir como os animais. A gente pode até ser que te diga, a gente não vai fazer. Mas a gente não garante que. Olha, eu não respondo por vocês. Não, eu respondo por. Todos irão agir como animais. Iremos matar os fracos pra fortalecer a manada. Eu não, se eles tivessem mulher e matar, eles iriam pegar a mulher deles. Justo. Nada mais justo. Justo, aí do mais forte e tal. É. O problema é que eu? Tem certeza? Não sei. Vamos enfim. Lá. Tá, vamos chegar a outro assunto. Não, vocês lançam sobreviventes é muito bom. Porque sabe por quê? É, falamos das armas, estadia. Não, as habilidades, gordo. Vocês estão esquecendo. Habilidades. As habilidades. Cara, já sabemos que o Dark Fire seria a nossa defesa. Não é isso. Não é esse tipo de habilidade. Vamos supor a qualidade de habilidade. Porque a gente vai ter que seguir adiante com uma raça. Vamos supor. Aí a gente encontra um cara bem cuzão, mas um cara bem cuzão mesmo. Oh. Onde está Armando Garcia quando precisamos? Exatamente. Pois é. Esse cuzão. Por mais que seja um cuzão, ele pode ser, sei lá, um físico nuclear. Um cara que é, digamos, necessário pro mundo que é a porvir. Armando, onde está você, Armando? Não, Armando não é necessário. Ele é totalmente descartável. É um cuzão sem habilidade mesmo. Concordo. Mas e aí? A gente vai matar um cara desse? Depende. Depende se for um cuzão. Não, mas vamos ver também esse lado, né, pessoal, mesmo como ele falou, a gente também não pode também se comportar que nem zumbis, né? Pegar, olhar o pessoal, pô, vamos pegar tudo que eles têm ali. Mas é como eu falei, eu acho a gente não garante que os outros não façam isso. Então a gente tem que ter sempre, nessa situação, tem que todo sempre mundo estar preparado para se defender. Mas todo mundo tem uma lógica boa na cabeça. Eu sugiro quando vê a porra ficando séria. É foda. Eu sugiro uma diretiva. Eu sugiro, sugestão, já que a gente vai formar nosso grupo aqui, nossa resistência pós-apocalíptica aqui em Itacoatiá, a gente imobilizar eles e depois conversar. Imobilizar, tipo, oi. Tá. Oi. Cara, eu já fico pensando mais na frente. Por exemplo, vai ter como a gente plantar alguma coisa? Aí é uma questão de tempo. Você não adianta, a comida não acabou. É. A gente tá no Amazonas, comida não vai acabar aqui nunca. Cara, aí vem aquela tem sido assim desde o descobrimento. Curiosidade, uma questão interessante. Tá, se o vírus tá se espalhando, como é que fica essa questão dos recursos naturais? Também vão se contaminar? É, justamente. Não, eu acho o seguinte, que daria... Dependendo do vírus, se for um tipo de vírus espalhado pelo ar, aí vai que a célula vira, cai na manga. É. Aí vai lá, come, já era. Já era. Se for esse tipo de situação... É uma situação muito complicada pra gente. Tá lá, o urso é contaminado, o cara mata o urso zumbi e o corpo cai no mar. No mar. Porra, no rio. E vai. Aí os peixinhos vão lá e comem o zumbi, o urso zumbi. Se for que nem essa teoria aí, tá todo mundo fudido. Ah, mas eu já ia morrer logo, então eu sabia que. É, cara. Tava fudido mesmo, não ia fazer nada. Cara, eu não ia viver de salgadinhos, de comidas artificiais, sei lá. Cara, enquanto houver miojo e sardinha. Vamos cair dentro. Não, tem um arroz, tem um feijão, tem o que restar lá do supermercado, só vai ter uma chance de sobreviver. Ah, um bom, eu acho que em 5 anos, se a gente for os caras, a gente consegue matar o zumbi na nossa cidade. Mas aí seria uma coisa assim, todo dia, pô, vou marcar pra horário pra matar tantos zumbis. É. Ia ser trabalhoso, porque aí iam passando os dias e a coisa ia ficar tão frustrante. Ia ficar uma coisa muito louca, tipo, e me lembrou agora aquela cena do 300. Olha lá nós quatro fazendo aquela muralha de cadáver. Ah. Olha lá, mano. É, isso seria muito show. Muralha de cadáver com nossas armas, né? Tô até vendo. O cara com uma porra de corrente. Não vamos longe não, cara. É 10 zumbis por dia e tchau. Até mesmo um dia. É zumbi pela equipe toda. Aí é complicado. É nosso amigo Dark Hall, precisou dar uma cagada, ele volta daqui a pouco. Ai, ai. É, voltou. Enfim, como estávamos falando. É. E vocês? Eita, cagada boa. Okay. Tá aí, ó. Ok. Fica. É, fica a pergunta, pai. Não, fala. Quer fazer? Tá aí, fica a pergunta, e vocês? O que vocês fariam se amanhã iniciasse o apocalipse zumbi? O que vocês fariam, entendeu? Como vocês iam se preparar? Eu já me caguei, então eu já respondi a pergunta. É dole, gente. Cri-cri. Pois é, uma pergunta, se alguém consegue me responder isso. O zumbi. Não. O zumbi come tanto, não é pra eles serem gordinhos? Faz sentido, tipo. Faz sentido. Que sentido? Que sentido? Eles comem tanta carne, não, se o corpo deles morreu. Então, porque como é que vai fazer sentido? Sim, cara, pra onde é que vai a carne? Não, não vai pro erro de gravação. É uma dúvida minha, amiga. Não. Tinha que ser gordo. Tá, então vamos pular essa parte. Não vamos. Tá, então me responda. Vamos dissertar isso até o fundo do cocô. Então, tá bom, vamos lá, gordo. Já falamos de arma, já falamos de local. Já falamos de sobreviventes. Mas de animais bizarros. Ainda não falamos, sabe de quê? Da nossa família. Como é que a gente vai encarar a nova sociedade que vai vir depois? Como é que vocês acham que vai ser? Vai ser uma sociedade armamentista? Olha, quer falar a verdade, essa questão de família, quando menciona assim, mistura esse negócio. O apocalipse zumbi, a minha família, cara, às vezes eu fico meio tenso, porque... Morreu. É, porque a gente teria que se ver numa situação tenebrosa. Com sentimentos, né? Vai ter caralho na... Sabe assim, coisa. Cena de The Walking Dead, primeiro episódio. Vê lá o cara lá, querendo chegar na mulher dele, né? Mas não consegue. Agora imagine a situação. Como que o cara vai portar dentro da tua mulher ali, tá um zumbi? Como que tu vai fazer? Ela tá morta? Puxa o gatilho, resolve. Não, mas tem aquela questão sentimental, pô. É muito complicado, não é fácil. O quê? Isso me lembrou. Ela tá morta. Não sei, não vai dar certo. Vamos pegar uma coisa lá atrás. Tá. O Rambo. Vamos botar o Rambo. Marrocos, velho. O que acontece com ele? Ele viu tanta desgraça no Vietnã que ele ficou doido. E aí, tu vai matar tua mulher? Aí futuramente. Cara, isso me lembrou uma edição especial. Que a Marvel fez foi Marvel Zumbis. No primeiro quadrinho, é o Homem-Aranha que começa a comer ele no zumbi. Ele chega na casa dele, lá, aí ele morre lá na casa dele. Aí quando ele acorda, tem uma coisa interessante que a Marvel fez, que o zumbi ficou com consciência. O que que ele faz? Ele vai comer Mary Jane, ou Peter. Zumbi, literalmente falando. Ele come a Mary Jane. Mas ele já não fazia isso. Não, ele come literalmente. Ele come a tia May também. Sei. E depois ele começa a chorar. Isso dá um hentai. Isso ainda é aquele papo sobre zumbi, comer. Ele come e ele fala, meu Deus, eu comi minha esposa. O que é normal. É uma coisa meio estranha isso nos quadrinhos lá. Mas quando tu é zumbi, tu não pode pensar nisso. Não, mas é na história que a Marvel fez, os heróis, eles têm consciência. E o que isso tem a ver com família? Ele comeu a esposa dele. Beleza, só que a gente não está falando de... A gente está se vendo numa situação em que a gente é o sobrevivente, não. Nós não somos os zumbis. Eu vou sobreviver. É que eu queria comentar sobre isso. Não, mas é interessante. Mas, por exemplo, eu vi uma charge assim no YouTube, numa comunidade aí. Ah, era o seguinte, aparecia bem assim um cara comemorando. Ah, meu Deus, o fim do mundo foi adiado para 2060. Aí aparecia o cara bem assim. Como é que eu vou correr de zumbi com 80 anos? Ah. Se for hoje, cara, eu digo, vou sobreviver, mas... Em 2060. Tá assim, 80 anos, aí, tentar correr... Aí isso remete àquela situação dos nossos pais. Nossos pais estão velhinhos, nós estamos com 20 e poucos anos. Cara, vai ser um saco, cara, se isso acontecer, vai ter que proteger nossa família. Às vezes eu não gosto nem de pensar nisso, sabe? Cara, é muito complicado. E eu velhinho num apocalipse zumbi, o que ia acontecer? Tu ia ser morto. Não, olha aí, na frente da minha casa, numa cadeira de embalo... Numa cadeira de embalo, com a minha escopeta Doris Lay aqui na mão. Escopeta no Amazonas. Aí, roubado aqueles caras lá do... Cara, eu vou ter 80 anos, eu vou ter grana e vou com encomendar uma. Aí eu zumbi. Olha o zumbi. Até acabar a bala e me comer. É, justo. Eu vou estar velho mesmo. É o tempo que as pessoas fugem de minha família, meus netinhos, meus sobrinhos. Bicho, é assim, né? Essa questão de ser velho é pegar o fundado e puxar um gatilho. Não tem muita opção. Tu sabe que tu não vai dar conta, que tu vai atrapalhar os outros. É, o negócio é tu se sacrificar para os mais novos sobreviverem. Vovó Zilda já não faz mais nada. Aí pega ele e joga no poço do Ipiche, né? Que nem família dinossauro, é isso? Ah, nossa. Uma ideia também pra que eu vi no mesmo filme dos Tigres. Foi o seguinte, qual é esse filme sinistro? Qual sobre? Filme? O nome do filme é Apocalipse Zumbi. Apocalipse Zumbi. Que criativo. Fica a dica aí, quem quiser pesquisar. Muito show de bola. É um filme totalmente original que foge das ideias dos outros, que eu realmente gostei. É o seguinte. Qualquer filme que tenha tigre e zumbi na mesma frase. Cara, tinha um lobo zumbi também. Que a Japinha mata ele com uma katana. Eu achei tão estranho. Tem uma. Tá aí, ó, arma do Lubeck. Pois é, cara, aí é o seguinte. Só com uma Japinha, não comigo. Isso. Pois é, deixa eu falar. Eu não vou querer um gordo desse estando com minha calça. Aí tá lá. Eles são cercados, o grupo sobrevivente. O que faz? O moleque pega uma corneta, amarra o vidro isolante. Pê, e joga. O que acontece? Os zumbis vão atrás do som. E que deu tempo suficiente para eles fugirem. Isso foi porque alguns zumbis, algumas histórias mostram que o zumbi é movido pelo som. É, isso foi legal. Mas eu acho que colocar lógica em zumbi é meio ilógico, porque veja só: tem dois tipos de zumbis, o biológico e o sobrenatural. O sobrenatural é o que os caras fazem do inferno. É, e esse tipo de zumbi, ele não te procura pelo som, pelo cheiro e muito menos pela visão, ele te procura pela sua alma. Gosto. Ele quer te matar. Eu preferi o biológico. É, uma coisa que o Lubeck falou em matar. E aí uma pergunta pra vocês. Qual é o pior tipo de morte que o zumbi pode provocar? Ataque em grupo ou aquela mordida no pescoço clássica? É, um arranhãozinho de merda na tua coxa. Já é. Cara, pior tipo de morte pra mim é morrer afogado. Morrer no sul. Cara, ele tá falando de zumbi. Stupid! Tá falando de zumbi, cara. O zumbi vai te afogar. O zumbi vai te pegar, vai te jogar no rio, vai. Cara, pra mim o pior tipo de morte é os primeiros zumbis que eu conheço, que era aquele da Madrugada dos Mortos, né? Aquele cego. Ah, o clássico de cego. Ah, né? Aí, já pensou? Isso aí é. Já pensou em ser morrido, das histórias do Romero. E isso é interessante, esse zumbi, sabe por quê? Porque é o seguinte: os zumbis só querem ter o cérebro. Eles vão lá, pegam lá o teu cérebro, comem, devora e vão embora. Tá lá com a carne, o que muitos zumbis desejariam hoje em dia, né? Aqueles antigos. Aquele cara só queria o cérebro. Olha só, eles só querem ter o cérebro, não é como um. É carne de primeira. Tu fala como se fosse um dedo, que tu tem 10, que tu tem um outro braço, mas só o teu cérebro. Tipo, só. Os antigos zumbis eram tudo refinado, né? Não, porque eu tô só falando. Querem caviar. Eu tô falando no sentido de os zumbis de agora, esses filmes novos, eles comem até o osso. Comem até o osso, meu amigo. Esses velhos não, é só o cérebro. Não, outro fator. Essa parada de modernidade. Cara, presta atenção. A pessoa. A infecção do zumbi é uma coisa muito sinistra, porque o zumbi só para de comer quando não sobra mais nada. Então isso deveria acontecer, existe só minha dúvida de zumbi. Mas não é o que acontece. O fela da puta do zumbi vai lá, dá uma mordidinha de merda, corre pra outra e vai mordendo, vai mordendo, vai mordendo, vai mordendo, vai mordendo. Por que não fica só numa pessoa ali comendo? Quando terminar 5% esse canal aqui, aí tu é pobre. Mas aí isso é coisa de. Aí vendo pelo ponto de vista do cinema. Porque tu quer raciocinar com uma mente, vamos dizer assim, quando quer colocar lógica numa mente, vamos dizer assim, perturbada, numa coisa muito. Cara, complexo. E não estou falando do zumbi. Foda. É, enfim. Pois é, gente, esse foi mais um podcast regional e a gente se vê na próxima. Espero que tenham gostado. Ou não. Ouçam, compartilhe e a gente usa roupa e não moramos em cabanas. E existe gente branca aqui no Amazonas. É, a minha bunda é branca, tá, galera? A minha também é branca. E a dele tem. Não esquece de. Não é que eu tenha visto. Não esqueça de acessar a página no Facebook. É que eles vão fazer pelo saco. Não esqueçam de acessar a página no Facebook. É. www.facebook.com/ Nosso canal no YouTube. É, não esqueçam, dê uma visitada no Elite Play, no Gameplay, blá blá blá. Caramba, posso falar o nome da minha conta pra doarem também? Para doar R$15. Aí, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, sustentar. Deu esperança. E a gente se vê no próximo podcast. É. Tchau!